ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos, povo amado da Hora da Misericórdia, você tem divulgado este programa? Espero que sim, viu? Porque esse programa é tão cheio de bênçãos e de graças. Porque você percebe o que é que nós rezamos no Terço da Misericórdia? É um clamor ao próprio Pai pelo sofrimento do Filho Jesus. E hoje, quarta-feira, Maria se junta em nossa oração. Nossa Senhora, ajude-nos a rezar sempre e fervorosamente. Escute esse testemunho que foi deixado. Meu nome é Maria das Mercês, eu sou de Periquito, perto de Governador Valadares. Ouço o Padre Reginaldo pela Vanguarda de Patinga. O meu testemunho é... O meu netinho de 5 anos estava com dengue hemorrágica. No terceiro dia da novena de Santa Rita de Cássia, ele saiu da intermediária e do soro. Na quinta-feira, ele teve alta. Agradeço ao Senhor pela graça recebida. Meu nome é Maria das Mercês de Oliveira. E o meu netinho é Lucas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida, e a Santa Rita de Cássia pela intercessão. Obrigado. Obrigado, querida filha, lá de Minas Gerais, o pessoal que me acompanha por Ipatinga. Nós já vamos para o Evangelho do dia desta quarta-feira, mas eu estou vendo aqui, padre, estou desesperada, minha mãe está doente na UTI, no hospital. O estado dela é grave. Raimunda da Silva, de Fortaleza, quem escreveu foi Antônio. Estaremos rezando, viu, filha? Bíblia aberta, cartilha de oração. Amai-vos uns aos outros, como vos amei, que esse mandamento seja nossa lei. E o texto de hoje, Marcos 12, 18, 27, Marcos 12, 18 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os saduceus perguntaram a Jesus: Moisés prescreveu-nos, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão pode desposar a viúva e conservar a posteridade da família. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O mesmo aconteceu com todos. Na ressurreição, a quem pertencerá a mulher? Jesus respondeu: Errais, não compreendendo a Escritura nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres nem as mulheres maridos. Deus não é o Deus dos mortos, senão dos vivos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom lembrar que o tema da ressurreição dos mortos era uma doutrina rejeitada pelos saduceus, apenas aceita pelos fariseus. Portanto, a pergunta que os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, fazem a Jesus, é para que Jesus fizesse uma opção, se ele era saduceu ou fariseu. Mais uma vez, lhe armam uma armadilha. E os saduceus contam um exemplo grave, de maneira indevida. Eles criam uma casuística, 7 irmãos, uma mesma mulher, sem filhos, e perguntam a quem ela pertencerá. E Jesus responde: No céu. Não estaremos subordinados à categoria de espaço-tempo, e nem sujeito às carências próprias da existência terrena. No céu não dá para falar em matrimônio. No céu não haverá carência. A resposta de Jesus reafirma, sim, a ressurreição. Mas não o coloca de um lado ou do outro. Ele é a favor da eternidade. Senhor Jesus, ajuda-me a captar os mistérios da tua ressurreição, sem querer colocar categorias humanas nos mistérios eternos. Nossa Senhora, sendo hoje quarta-feira, te pedimos, estenda teu manto, Mãe, para que nós, teus filhos, como diz a Salve Rainha, neste vale de lágrimas, possamos colocar nossas lágrimas no teu manto, Mãe. Nossa Senhora, acolhe os nossos pedidos, nossos clamores. Ajude-nos a caminhar e quando pedras encontrarmos, ajude-nos a vencer. Na força do Espírito, na bênção do Pai. Nada me importa, vou caminhar com tua ajuda, mãe, vou conseguir. Eu adoro essa música, sou suspeito, né? Além de cantar, também é minha composição. Mas expressa muito bem. Quando os meus pés cansarem de caminhar, Mãe, me empresta tuas forças, me dê forças, me ajude a não parar nessa caminhada, Mãe. Como padre, você que é casado, casada, pedras contém, Deus de misericórdia e de bondade, abençoai nessa tarde de quarta-feira, por intercessão de Nossa Senhora, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, santificai e derramai graças e bênçãos do céu, Nossa Senhora. Vá teu filho, interceda por nós, Mãe, principalmente por aqueles que estão encontrando pedras no caminho. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora, os abençoe e os guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.